Portal do Arrocha. Da minha agenda, seus contatos, rasguei suas fotos, quebrei todos seus porta-retratos. Seu nome, o endereço eu tirei, tudo que te lembrava eu queimei. Nosso amor era lindo, mas acabou. Vou te esquecer, foi bom enquanto durou. Mas nas minhas redes sociais tenho vários amigos. Já me marcaram em uma foto de você e eu. Na esquina da minha rua tem um outdoor, nossa foto estampada, todo mundo vê. Tá difícil, complicado não lembrar o teu cheiro espalhado pelo ar. E a última lembrança que ficou de nós dois no nosso quarto fazendo amor. Fazendo amor.